Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E conforme a 12ª temporada de RuPaul's Drag Race vai avançando, a gente vai conhecendo um pouco melhor das drags. E nesse quinto episódio, eu acho que a gente pôde conhecer bastante sobre elas. O mais legal ainda foi ter um episódio de comédia que finalmente fez a gente rir. Se no terceiro episódio foi um episódio de improviso muito ruim, que fez a gente ficar com aquele gosto agridoce na boca de, nossa, a temporada já acabou, eu acho que nesse quinto episódio a gente pôde recuperar um pouco mais dessa fé de que vai ser uma temporada boa. Eu gostei bastante, eu acho que a gente teve um desafio muito bom. Eu não ria com um único desafio de Drag Race assim há muito tempo. Eu acho que o último desafio grande assim que me fez rir do começo ao fim foi o desafio da 11ª temporada das Igrejas das Divas, em que o grupo que fez a Igreja da Britney arrasou demais. E agora a gente teve esse episódio aí sobre Grey's Anatomy, fazendo uma paródia da série médica Grey's Anatomy. Foi muito divertido, eu acho que todas as drags arrasaram, e ainda como cereja do bolo, a gente teve um episódio do Untucked muito, muito bom, com o barraco do início ao fim, as drags gritando, falando alto, mandando a outra se fuder. Então assim, eu acho que esse quinto episódio foi o pacote completo, pra mim um dos melhores momentos dessa 12ª temporada, ao lado do primeiro episódio em que a Nicki Minaj apareceu. Esse episódio assim, foi o segundo melhor episódio dessa temporada até então. Foi um episódio também muito cômico, eu acho que também até o que deu certo, porque o elenco inteiro soube trabalhar de uma forma mais humorada e tentar, assim, passar a atuação não tão ruim, igual aconteceu em algumas temporadas anteriores. E foi muito bom, porque também, assim, que colaborou pra ficar um episódio tão legal de assistir foi que o tempo dessa paródia parece ter sido, assim, maior do que as anteriores. E eu também concordo, assim, um dos últimos episódios que eu, assim, ri bastante ali foi da igreja da Britney, da temporada anterior, e também aquela paródia dos filmes, mas no caso só de um filme, que foi do Good God Girl Get Out. E esse episódio ele já começa um pouco diferente, porque as drags lamentam a eliminação da Rock'em Sakura. E a Jack até lamenta a forma com que ela saiu, diz que o choro da Rock'em Sakura mexeu com ela. E eu acho que o choro da Rock'em Sakura mexeu com todo mundo, né? Porque dá pra sentir que foi um choro sofrido. E daí esse episódio, começando com essa pegada mais triste, um pouco mais pra baixo, eu achei que a gente poderia ter o episódio todo assim, mas logo logo as drags já saíram mudando de assunto. Até mesmo parabenizando a Didi Good por ter ido muito bem. Eu gostei da Didi Good ter comentado que o quarto episódio, que teve esse desafio de costura, era o desafio que ela estava mais empenhada em vencer, que é um desafio de costura, de moda, e que tem tudo a ver com ela. Eu achei legal ela pontuar que esse desafio de costura era a maior provação pra ela no show, porque a gente sempre vê isso, né? Drags que entram falando que faz isso, que faz aquilo, e no desafio que ela pode mostrar a maior habilidade dela, elas acabam caindo. Tipo, drags que falam que são muito boas na comédia e são eliminadas em algum episódio de atuação ou no Snatch Game. Drags que são fashionistas e são eliminadas no desafio de costura. Então achei bem legal a Didi pontuar isso, que era o desafio que ela mais estava ansiosa e que foi o que ela acabou arrasando. Também foi bom, assim, pra ver que não foi meio que uma questão de favoritismo, foi, assim, um merecimento mesmo que foi dela, porque eu acho que se rolasse, assim, algo de favoritismo em questão de episódio de costura e visual, essas coisas, poderia ter dado vitória pra Nicki Doll, mas eu gostei bastante também, assim, ela tá se mostrando ser, não que ela tenha se gabado no episódio que elas se reencontraram, falando que ela meio deu a entender, ah, nomeia alguma coisa aí que você faz que eu também sei fazer, sabe? Então ela tá se mostrando ser uma drag, assim, totalmente completa. Mas eu gostei bastante desse retorno quando elas conversaram ali pra parabenizar ela. E a única coisa, assim, que eu tô odiando mais é que sempre quando vão comentar da Aiden, aquela mesma coisa de falar da peruca curta, de um visual não tá muito bem, que o diferencial dela, assim, seria mais essa questão da maquiagem, o que não é mentira. Mas também eu acho que o outro diferencial que eu vejo nela é que ela veio da mesma cidade, né, daquele mesmo círculo que a Nina Bonina Brown veio. Então, é óbvio que não é uma cidade grande, aquela cidade pequena, que não tem como você se apresentar para outras pessoas em um clube grande, e você acaba não tendo essa experiência social com as pessoas, de você poder compartilhar seu visual, a sua arte, a sua forma de pensar. Então, eu tô gostando bastante de ver ela no programa, porque mesmo ela sendo, assim, essa pessoa quieta, zen, né, na dela, de boa, ela também sabe se impor nesses momentos. Ela não tem vergonha de falar o que que acha, o que que não acha. E eu também tenho um pensamento um pouco parecido com o dela, tipo, tá, você tá falando que tá achando ruim, os outros estão gostando, então a sua opinião pra mim é nada. De certa forma, é isso que no programa vale. A opinião da RuPaul dos jurados é que vale, não é da drag que tá ali reclamando que, no caso, seria britadeira. Eu acho que nesse primeiro momento as drags sempre vão acabar implicando uma com a outra, sempre vão querer pontuar que ela foi melhor no desafio anterior, que uma foi pior e que essa outra que deveria ter ido pro bora no lugar delas. Então, pra mim, já até é lugar comum e nem estranho muito, não. Eu acho que diferente seria se isso não acontecesse. Mas, enfim, continuando, eu achei estranho que nesse episódio a gente não teve nenhum mini desafio, né? A RuPaul chegou, falou que as drags iriam fazer uma paródia de Grey's Anatomy e disse como é que seria escolhido os papéis pra cada drag. E aí ela falou, né, que as drags teriam que sortear pílulas coloridas e as drags que saíssem com as pílulas rosas queriam definir os papéis das outras rainhas. E eu achei engraçado que, coincidentemente, quem saiu com as pílulas rosas foram as fashionistas da temporada, a Nikki Doll e a Didi Good. E acabou que elas definiram lá o papel que cada rainha iria interpretar e, pra variar, a gente teve aí drags não tão contentes com seus papéis, que foi o caso da Adam Zane e da Widow. Cada uma queria ter feito outro papel, achou que não combinariam com aquilo, mas o RuPaul's Drag Race é isso, né? Eles colocam pra você um desafio e você tem que dar o seu melhor com ele. E às vezes eu fico muita preguiça das drags que relutam muito em fazer determinados papéis, porque o que vai definir mesmo não é o papel, é a sua interpretação. Então você pode pegar um papel com um destaque muito grande e no fim das contas se dar mal, e pegar um papel com um destaque minúsculo e ele acabar sendo o melhor personagem do desafio e vencer. E foi o caso, por exemplo, da Darian Lake num desafio da sexta temporada. Lá, ela acabou pegando o papel de uma cabeça, com essa cabeça que tinha poucas falas, ela arrasou e venceu o desafio. Então, meio que essas drags que reclamam muito do papel que saiu, e me dá uma certa preguiça. E aí a gente tem, né, a clássica Nina Bonina na nona temporada, reclamando por vários episódios que não saiu com a Black China no desafio das Kardashian. E é uma coisa que a RuPaul até zoa quando ela vai conversar com as drags sobre seus papéis. Que ela questiona a Riddle se a Riddle gostou do papel dela, a Riddle reclama e ela fala, ah, então você deveria ser a Black China. Eu gostei dessa sacada de RuPaul. Mas é isso, sabe? Não tem que ficar reclamando, não. Faz o seu papel, faz o seu melhor. Que se você for uma boa atriz nesse sentido, você vai sair bem, independente do papel que você acabar ficando com ele. É que essa coisa assim de você atuar e ter um papel pra fazer, ou um papel com mais fala, ou um papel com menos fala, é igual eles falaram, não é que o papel seja pequeno, é o ator que não expande a sua visão sobre um papel. E acontece muito isso em Drag Race. E essa coisa delas ficar reclamando de um papel pequeno, que elas não gostaram daquele tipo de coisa, elas têm que fazer igual estão fazendo nessa temporada, tipo, expandir a visão sobre um papel. E a RuPaul falou disso com a Widow, porque a Widow, ela tinha mencionado que queria fazer um papel mais sério. E tipo, a RuPaul falando, é, você quer alguma coisa séria aqui em RuPaul's Drag Race, que tipo, não tem nada de sério. E a RuPaul deu essa dica dela interpretar esses personagens que estão escritos naquela folha de uma maneira diferente. Foi o que ela fez. Não só ela, mas como outras drags também acabaram fazendo. Porque no caso da Nikki Doll também, ela resolveu fazer uma coisa assim totalmente diferente. Pelo que a RuPaul e o Ross falaram dessa temporada de ser assim uma das melhores e um dos casts de drags mais dinâmicos, eu acho que se refere a isso. Tipo, elas não caírem sempre na mesmice de falar, ah, esse papel é insuportável, ah, aquele papel é isso, aquilo. E eu gostei de ver bastante, tanto a Widow como a Aiden, expandirem essa visão do personagem delas e meio que fazer as outras pagarem a língua, né? Porque todas que estavam ali, eu acho que se sentiria mal de não receber aquele papel certo. Que no caso, não tem problema você se sentir mal, mas você tem que entregar na hora. E uma das coisas que a Aiden fala é isso. Tipo, você tem que aceitar e fazer o trabalho. E é o que vai transparecer pros jurados pra ver se eles vão gostar ou não. Deu no que deu, que foi muito bom esse episódio também. Foi muito bom a atuação. Então, assim, não tem muito o que reclamar. E ainda falando da Widow, eu gostaria de pontuar o momento em que ela se emociona na sala de trabalhos, quando as drags vão se montar para fazer o grande desfile. Tanto ela quanto a Jack Cox aproveitaram esse momento de interação com as outras rainhas para poderem falarem de suas histórias de vida. E a Jack, no primeiro momento, comentou como que a relação dela com a mãe é muito difícil, e por conta disso ela não se abre com sua mãe e conta sobre todas as coisas que acontecem em sua vida. Então ela mantém para si o segredo de que é uma drag queen. Mas aí, com Drag Race sendo esse fenômeno mundial, com certeza a mãe dela agora já tá sabendo que ela é drag, e eu espero que elas se acertem. E no caso da Widow, ela comentou que a mãe dela morreu há alguns anos num acidente de carro, e o sonho dela era poder mostrar pra mãe a drag dela, o que ela tem feito como trabalho, como arte. E isso mexeu muito comigo, porque imagina você finalmente conseguir realizar o sonho de sua vida, de estar no programa que é referência naquilo que você faz, e não poder compartilhar com uma das pessoas mais importantes da sua vida. Mas se existe vida além dessa que a gente vive aqui, nesse plano astral, tomara que a mãe dela esteja vendo tudo isso, esteja muito orgulhosa, porque a Widow tem se mostrado uma grande competidora, e eu acredito que ela tem potencial imenso, assim, de chegar no top 4. Então, ver essas duas drags se abrindo nesse momento mais íntimo e mais emotivo, eu achei legal. E isso é algo que eu gosto de ver em Drag Race, quando as drags abrem um pouco mais sobre suas vidas ali na sala de trabalhos, e falam sobre seus dilemas, seus problemas, e isso faz com que a gente se conecte um pouco mais com elas, porque isso as humaniza, mostra esse lado mais vulnerável delas, e que elas têm uma vida comum igual a gente, e também tem seus problemas aí, sejam eles familiares, com emprego, enfim. Mas ao mesmo tempo que é triste, mostra pra gente que essas drags são tão humanas quanto nós. Foi um momento triste, mas eu achei que também foi um momento muito importante, assim, na trajetória delas ali dentro do jogo. E eu acho engraçado, porque desde o primeiro episódio, pelo menos nessa temporada, eles têm reforçado muito essa ideia da mãe das pessoas LGBTs em suas vidas. E isso é interessante, porque no primeiro episódio, a Nicki Minaj havia comentado que um dos versos que ela gostou muito da apresentação das drags foi o da Crystal, que havia dito que queria deixar a mãe dela orgulhosa. E aí, em outro episódio, outra drag também falou sobre isso, de deixar a mãe orgulhosa. Então, eu tô sentindo que tem sido recorrente nessa temporada as drags citarem suas mães e esse desejo de deixar suas mães orgulhosas. E que eu acho bem positivo, porque vai mostrando como que as pessoas LGBTs têm construído uma relação saudável com seus familiares. E eu acho que o próprio show tem ajudado nisso, em desmistificar o que é ser uma pessoa LGBT, o que é ser um homem gay que faz drag. Eu acho que quanto mais as drags estiverem à vontade para poder abrir sobre sua vida no programa, vai ser rico, tanto pra gente e especialmente ainda pra elas, que vão poder se livrar um pouco desses traumas e problemas, né, que a gente sabe que tudo LGBT acaba acarretando no decorrer da vida, uma relação conturbada com a família. É, e também uma coisa assim que é boa de ver nesses bate-papos aqui, por exemplo, a gente sempre vive numa bolha que, pelo menos assim, no Twitter, que é o que eu mais fico vendo as coisas, é que a gente vive tanto numa bolha que hoje em dia parece que, não é que parece que é mais fácil, mas parece que todos os gays, todos os LGBTs não precisam se assumir pra família. Quando a gente vive nessa bolha, tanto no Twitter quanto fora, a gente passa a ver mais casos assim de aceitação e acaba esquecendo que tem pessoas que ainda passam por essas dificuldades de também ter aceitação de falar pra família, ou se não algum parente que faleceu e não quer assumir pros demais parentes. Então é bom também ver esses papos assim dentro da sala de trabalho pra gente meio que cair na real, que tipo, esse mundo que a gente vive só existe ali na internet, ou se não existe só na sua cabeça, e que ainda tem pessoas passando nessas dificuldades, e ainda mais pra se assumir uma pessoa trans ou gay, lésbica, enfim, ainda tem muito estranhamento assim dessas pessoas que são mais velhas. Também é bom ver esses assuntos se você também pode ter passado por aquilo, e é também o que deixa mais as drags que estão ali no programa humanos, mais parecidos com a gente, porque quando a gente vê uma drag na balada, por exemplo, a gente não sabe da história de vida dela, então ali ela, a gente fala, nossa, ela é rica, ela é famosa, ela não tem problema com a vida, ela consegue pagar todas as contas, e na verdade não é bem assim. E depois que a gente teve esse momento íntimo das drags na sala de trabalhos, aparece o Paul, toda linda e maravilhosa como sempre. Eu acho que essa temporada ela tá arrasando nos looks. Aí ela veio com um vestido verde lindo e com um cabelão, que é bem de praxe dela, na cor castanha. E eu tô gostando de ver a Paul também variando nos looks de cabelo, porque ela sempre vem com os looks loiros. E nessa temporada ela também tá variando, colocando umas coisas mais castanho. Tô gostando dessa pegada da Paul, voltado mais pra realidade de uma pessoa negra que ela é. Porque embora ela já tenha dito que a drag dela é uma mulher de meia idade branca, eu gosto de ver quando ela tem essa pegada voltada mais pro afro, mais pro negro, que a gente de certa forma se sente representado, e eu gosto disso. Às vezes cansa ver o Paul sempre com a mesma cara, sempre com o mesmo tipo de cabelo. É, e também nessa temporada, conforme eu tinha falado no podcast anterior, que ela tá variando nos visuais, não tá vindo só com aqueles vestilões largos, que não tá mostrando o corpo dela, e esse deu pra mostrar bastante do corpo dela, por mais que ela tenha usado aquelas perucas que lembram as temporadas anteriores, ficou bonito, e também foi um tecido muito bonito pro vestido. Ela tá mostrando, assim, que consegue ainda usar no visual, né, por mais que ela seja uma drag já de idade, e que também não aparenta ter essa idade, ela tá usando bastante nessa temporada, e eu também tô gostando de ver, assim, não tem muita coisa igual ou look muito similar ao anterior, porque o anterior ela foi com uma coisa totalmente diferente do que ela foi hoje. Eu tô gostando bastante, pelo menos assim, o feedback que a gente tá dando também nas redes sociais, tanto pra ela quanto pro designer dela, tá surtindo efeito de algum modo. E aí, saindo da passarela de RuPaul, a gente vai pra passarela do episódio, que veio com o tema de Planeta das Capas. E pra mim, esse foi um dos melhores desfiles até o momento da temporada. Não teve um que eu não tenha gostado, achei todos muito bons. E eu adorei, real mesmo. E especialmente na hora que as drags abriam as capas, porque tinham capas ali muito criativas. Tipo da Widow Von Duke, que dentro da capa tinha uma certa estampa. Também gostei muito do look da Idem Zane, pra mim foi uma grande surpresa. Porque eu tava até incomodado um pouco com essa questão da peruca dela. Eu acho que ela não tem que mudar o estilo pra agradar ninguém, mas é bom também que dentro desse estilo dela, ela tem uma certa variedade. Seja nos looks que ela usa, seja na peruca, nos acessórios. E dessa vez ela veio com um look muito legal, eu gostei bastante não só da capa brilhante, mas também do chapéu que ela usou e do detalhe da boca, que ela usou uma libélula tampando a boca dela, fazendo uma referência direta pra Silêncio dos Inocentes, filme clássico com o serial killer Hannibal Lecter. Enfim, eu gostei bastante desse look dela. Outro que eu gostei também foi o da Jada Essence Hall, aquelas ombreiras altas dela, a capa também brilhante, me lembrou muito uma super heroína. E teve também um look que eu achei bem diferente, que foi o look da Desclassificada. Eu gostei bastante dessa referência que ela usou ao Elvis Presley. E outro que eu gostei, mas foi bastante criticado, foi o da Hidden Closet. Eu achei muito bonito, ainda mais por ela ter usado as cores do arco-íris, eu gostei bastante. Mas pelo visto, o meu gosto dessa vez não coincidiu com o dos jurados, que não curtiram muito o look dela. Mas enfim, eu acho que no geral, foi uma passarela muito, muito boa. E se eu for criticar pelo menos um look, foi o look da Nikki Doll. Eu acho que realmente ficou muito simples. A armadura linda, maravilhosa. Mas acabou que a armadura que ela usou se sobressaiu mais do que a capa que ela usou, que ficou uma coisa muito simples. Parecia mesmo uma rede de cetim que ela puxou ali na hora que ela tinha que ir pro palco, botou nas costas e foi. Então eu acho que a capa acabou ficando apagada com o resto do look dela, que foi muito bonito. Os dois visuais, assim, que eu mais gostei foi o da Aiden Zen e o da Gigi Good. O da Gigi Good, eu acho que todos os visuais que ela deve ter levado pro programa vão estar, assim, impecáveis, já que ela é designer e a mãe é costureira, mas ela também sabe de costura. Vão ser, assim, sempre visuais excepcionais e totalmente diferentes. E o da Aiden Zen, eu sei que muitas pessoas que vão escutar o podcast vão falar que ela só vai com essa mesma peruca, que ela só vai de preto e vermelho, mas pelo menos ela tá, assim, mostrando algo diferente. Ela, diferente das outras drags que são de Nova York, que são desses lugares maiores e tem mais experiência, como dizem, elas também têm uma condição muito maior de pagar um designer, fazer todas as roupas pra elas, ou, sei lá, ela conseguir a ajuda de uma amiga que é designer. Então, pro visual que ela fez ali, pro programa que ela levou, ficou muito bonito também. Essa referência que ela fez do filme ficou bem legal e contrasta o estilo drag dela, que é esse estilo de filme de terror, horror, ou, em outras palavras, é o estilo mesmo Drácula, que eu acho que também que se daria muito bem lá no programa. E os visuais, assim, que eu menos gostei, porque não remete muito à capa, que com certeza é o da Nikki Doll, e o da Brita. O da Brita, por mais que seja, assim, uma roupa que muitos disseram ser bonita, mas a capa não foi bem uma capa, foi meio que um véu. Não tinha essa coisa, assim, de, por exemplo, da Jada, que foi realmente uma capa que parecia uma super heroína, sabe? Então, não foi um tecido forte, um tecido sem muita transparência. E uma outra, assim, que se fosse escolher pra ser um visual também ruim, seria o da Jen, que por mais que eu tenha gostado, assim, da roupa que ela usou, eu também não gostei muito da capa, já que a passarela é arremetida à capa. Então acho que, assim, as três piores ali da passarela pra mim foram essas. Por fim, a gente finalmente teve o grande momento do episódio, que foi o desafio Gay's Anatomy. Eu já tinha me divertido bastante no ensaio, eu acho que o ensaio foi muito bom, por essas coisas que a gente sempre gosta de ver no ensaio, seja as drags acertando, sejam as drags errando. E no primeiro momento eu fiquei com medo da Jada, porque a Jada parecia estar com grande dificuldade ali pra se encaixar no papel. Mas vendo o resultado final, ela, mesmo que a trancos e barrancos, acabou se encontrando ali no personagem, embora não tenha tido nenhum grande destaque. Mas teve outras drags ali que realmente vestiram o personagem e arrasaram. A Gigi Good foi uma delas. Eu acho que ela tem mostrado um lado muito bacana, que vai além dessa pegada fashionista. Então ela já demonstrou no primeiro episódio que tem gingado pra dança, pra escrever uma letra divertida, e agora a gente viu ela finalmente atuando. Sinceramente, eu vou desconsiderar completamente o que a gente assistiu no terceiro episódio. Foi um episódio muito ruim, que não dá pra usar como baliza pra falar se as drags são boas ou ruins na atuação. Mas agora, nesse quinto episódio, eu acho que a gente pode já afirmar com mais propriedade quais drags ali são boas na atuação. E a Gigi Good foi uma delas, que pra mim se destacou bastante. Ela o tempo todo interagindo com a gata, fazendo alguns maneirismos ali. Eu achei bem divertido. O que eu gostei na Gigi Good é que ela também me lembra, assim, um pouco da Max da sétima temporada atuando. Que quando ela entra no personagem, ela fica naquele personagem e ela não dá a trela pra outras coisas quando não acontecem com ela. Por exemplo, a câmera tá filmando outra pessoa que tá falando, ela ainda continua no personagem. Tipo, ela não espera outra pessoa falar, o que é o ideal você fazer, assim, numa cena de atuação quando a gente vê em Drag Race. E ela também está se mostrando ser uma drag, como eu falei no começo, muito boa, que tá sabendo separar as coisas, de não só cair na drag de visual. E todas as demais, assim, teve uma atuação boa. Óbvio que dá pra destacar certas coisas boas, como a desclassificada, que foi ótima, e também teve uma porção de falas muito grande, e a Gigi Good. Assim, se eu fosse escolher uma das apagadas em questão de atuação, foi um pouco da Brita, porque por mais que a Brita tenha ficado na personagem, pela cena dava pra perceber que ela não se conectou tanto com a parceira dela que tava ali na cama, que foi a Aiden, e também um pouco da Jada, que por mais que ela tenha, assim, tomado algumas direções que o Carson deu, ela também parecia, assim, meio perdida ali. E no caso também da Raid e da Crystal. Nesse caso, foi uma cena, assim, totalmente incomum. Foi meio que a Mercedes com a Kahana na temporada passada. Então não tem, assim, muito o que falar dessas duas. No caso da dupla Crystal e Hayden Closet, eu achei que elas ficaram completamente deslocadas ali. Enquanto as outras personagens conversaram melhor com o desafio em si, eu acho que elas acabaram um pouco deslocadas e ficou parecendo que a história delas foi tipo um arremedo mesmo, foi pra tapar buraco. Mas ainda assim, eu acho que as duas, pelo menos entre si, tiveram uma boa química. E isso não dá pra negar, tanto que os jurados elogiaram elas nesse sentido, que elas tiveram uma boa interação entre si. Mas eu acho que as personagens mesmo, a história delas não casaram com o desafio como um todo. Mas Drag Race é sobre exagero, é sobre situações muito inesperadas. Então acaba que as duas ali com um garfo imenso prendendo elas, não deixa de fazer sentido, porque o objetivo ali é não ter sentido algum. A dupla Aiden Zane e Brita também achei que foi uma dupla que não teve nenhum tipo de ligação. Embora a Aiden tenha saído bem, a Brita não tava passando verdade no que ela fazia. Esse que foi o maior estranhamento, assim. Embora ela tenha até atuado bem, tenha falado das falas dela direitinho, mas não deu pra sentir alguma verdade no que ela tava falando. Diferente da Aiden, já tinha se entregado melhor o personagem e acabou vendendo melhor o que ela queria vender ali com a sua atuação. Mas a Brita, eu acho que tá tão incomodada com a presença da Aiden na temporada, e isso tá martelando tanto na cabeça dela, que ela tá se impedindo de jogar de verdade. Então, mesmo que seja inveja ou não, eu acho que no caso da Brita é pior, porque ela tá deixando de se dedicar nos desafios por conta desse incômodo que ela tem com a Aiden. Diferente da Aiden, que embora também esteja incomodada com as drags perseguindo ela o tempo todo, ela tá se jogando e se permitindo se divertir. Porque no fim das contas, o povo sempre lembra as drags, que elas estão ali também pra se divertir. Não só se cobrarem e estarem o tempo todo pressionadas em fazer o melhor. É importante também as drags se divertirem em RuPaul's Drag Race. E nesse caso, mesmo contando os ataques e críticas, a Aiden tem se divertido, aparentemente. Já a Brita não. A Brita fica tão focada nessa coisa, tipo, ai, a Aiden é ruim, a Aiden é fraca, a Aiden é isso e aquilo. E ela não foca no dela, entregar o melhor ali no desafio. E embora a Michelle Visage tenha dito pra Jada que ela tava o tempo todo dentro da cabeça dela, com essa questão de se cobrar, de saber as falas, eu acho que a Brita tava mais travada ainda que a Jada. E por fim, assim, teve uma drag que eu me incomodei bastante, não vou falar bastante, mas que eu achei que foi a que ficou aquém das outras, que não conseguiu entregar um desafio tão bom quanto as outras, embora eu também tenha gostado do que ela mostrou, que foi a Nikki Doll fazendo a filha da Widow Von Du. A Widow, como havia dito antes, ela não curtiu muito a personagem que ela fez. Ela queria ter feito a personagem que caiu pra desclassificada. Porém, eu acho que a Riddle arrasou demais. Ela acabou entrando de cabeça na personagem, entregou uma performance muito boa, digna até mesmo da vitória. Porém, a hora que a Riddle vai interagir com a Nikki Doll, faltou uma liga também. A Nikki Doll até que foi engraçadinha, fez a gente rir, mas só que não teve uma liga com a Riddle. Talvez as duas não deveriam ter sido mãe e filha. Eu acho que esse papel não foi feito pra as duas atuarem juntas. Então, acho que isso acabou prejudicando a Nikki Doll, que nos momentos de improvisação, que também pediam um desafio, a Widow conseguiu entregar uma boa improvisação, só que aí quando era pra a bola da vez ser da Nikki Doll, a Nikki Doll não entregava e acabava que a Widow ficava lá esperando uma contra-resposta pra elas poderem continuar nessa troca aí, mas não teve. E diferente da dupla Crystal e Hayden Closet, que mesmo parecendo deslocadas do desafio, elas tinham uma interação muito boa. Então, acho que isso é uma coisa que prejudicou muito a Nikki Doll. Uma falta de ligação e química com a sua dupla, a Widow Von Du. A gente já viu que essa temporada, a Britadeira vai sempre ficar perseguindo a Aiden. E uma das coisas que eu acho, assim, um cúmulo, é que a Brita pediu aquele papel pra ela. A Aiden não tinha pedido aquele papel, ela pediu outro. Então, o que ela fez? Ela aceitou e continuou com aquele papel. E uma das coisas que eu não aceito que a Brita ficou falando é como que eu caí nessas piores e a minha dupla não caiu junto comigo. Tipo, é um desafio individual. Se você caiu ali, foi por mérito seu, você que cagou tudo, porque a gente já vê que o santo ali das duas não batem. Essa coisa da Brita com a Aiden já tá ficando já chata. Eu já vi também muita gente comparando que a Brita acaba sendo uma Silk dessa temporada, de tão insuportável e chata que ela consegue ser. O que tá prejudicando a Britadeira na temporada é ela mesma. Ela se dói mais quando os outros, que são de públicos bem menores que o dela, tá se dando bem no programa do que ela, que já fala, né, que ela entrega tudo, que ela ganhou várias premiações lá de Nova York. Ela não consegue entregar por causa desse bloqueio que ela tem. Ela não consegue, tipo, se fechar no pensamento dela, entregar aquilo com ela. E um dos shades que eu mais adorei dessa temporada até então foi a Aiden falando que não tem como se concentrar naquela cena porque a Brita, ela fala cuspindo direto. E isso era uma coisa que eu já tinha reparado no começo do episódio, que ela tava falando e cuspindo. Dava pra ver, assim, o cuspo até reprisou na hora. Provavelmente, eu não sei, porque eu também não vi as redes sociais, a Brita deve ter, né, dado uma de doida novamente, deve ter xingado ela, ter, sei lá, ofendido, feito alguma coisa nas redes sociais com esse comentário da Aiden. Eu concordei que a Brita também não foi muito boa, porque ela também teve esse bloqueio mental. E em relação também da Kidol, ela queria entregar esse outro lado pateta dela de um jeito diferente, que não era aquilo que os jurados estavam querendo necessariamente. Das que ficaram nas piores, eu concordei em certas partes com esse bottom two que foi. Eu só trocaria mesmo em relação à Brita, porque eu acho que a RuPaul já sacou nesse episódio, quando eles estavam gravando, que ali tinha uma rivalidade entre ela e a Aida. Então, a gente sabe que quando acontecem essas coisas, eles mantêm a drag até chegar, assim, um ápice do programa que não dá mais pra manter, igual foi no caso da Eve e da Silk temporada passada. Eu acho que o grande trunfo de uma rivalidade em Drag Race é quando as duas drags que estão o tempo todo se engalfiando mostram um bom serviço e conseguem chegar longe na temporada. Foi o exemplo que você deu da 11ª temporada da Silk e da Eve Audley. Porém, nessa temporada, eu não tô vendo esse grande desempenho, seja da Aiden, seja da Brita. A Brita fica lá perseguindo a Aiden fica se fazendo de perseguida, mas assim, as duas não estão mostrando um grande desenvolvimento na temporada a ponto da produção querer mantê-las até longe. Então acho que em algum momento as duas podem às vezes até cair juntas no Boron 2 e aí a produção decide quem eles acham melhor pra manter no programa, porque tá cansativo mesmo. Eu achei bem desnecessário o momento em que as drags estão no Untucked e elas comentam que a RuPaul perguntou quem que elas achavam que deveria ser eliminada, e aí a Brita levanta que pra ela não tinha que comentar de ninguém que tava no palco, que o grande incômodo dela na temporada se chama Aiden Zane e que por isso ela acha que é Aiden Zane que deveria ser eliminada. Assim, não era questão que a RuPaul levantou, então não tinha necessidade nenhuma de trazer esse assunto à tona no Untucked. E aí a coisa desandou toda, porque a Brita começou a criticar a Aiden, por fim a Jade entrou na história também, até a Nikki Doll entrou. Essas outras duas que surgiram depois no bate-boca falaram que ficaram incomodadas com a postura dela no desafio de costura, pois a Aiden, em vez de continuar costurando, foi dormir. Eu acho que nesse caso, as drags realmente estão com um incômodo aí com a arte da Aiden Zane, e elas aproveitam esses momentos de tensão para poder jogar isso na roda. Mas se você quer fazer um jogo justo mesmo, você tem que falar sobre as tretas na hora que elas acontecem. Se elas ficarem incomodadas com a Aiden por não ter feito um look bom no quarto episódio, que falassem com ela no quarto episódio. Ficar levando isso pra frente pra render mais e mais briga, não vai levar a lugar nenhum. Porque o momento de você ter criticado a drag era no momento que você viu que ela tava fazendo merda, e não depois. Num episódio em que a drag vai bem e acaba sendo salva. Porque no fim das contas, quem tava ali reclamando com a Aiden eram drags que não estavam salvas e querendo usar desculpas do que rolou no passado, que nesse momento da competição não tem mais valor. O que rolou no quarto episódio, rolou ali. Se era pra Aiden ter sido criticada mais pelos jurados e por fim ter caído na dublagem, teria que ser uma coisa que acontecesse no quarto episódio. Chegar no quinto e ficar falando que você não fez o seu look, por isso você deveria ter caído no bottom, não vai ter valor nenhum agora, porque nesse quinto episódio ela foi bem e foi salva. Simples, direto, acabou. Então achei bem chato, e até mesmo o golpe baixo das drags ficarem implicando com a Aiden, e ela também se defendeu. Foi bom ela ter se imposto ali, né, deixando claro que o estilo dela é aquele, se elas não gostam é problema delas, mas que ela ia fazer o melhor dela, ia continuar na competição fazendo o que ela faz, independente do que os outros têm a dizer. E por fim aparece, né, a Heidi maravilhosa, mandando todo mundo se fuder, dizendo que não tem por que elas ficarem discutindo com a Aiden, porque a Aiden tá salva, enquanto ela tá ali tendo que aprender a letra do lip sync, porque ela tem certeza que vai cair no bottom 2 e ter que dublar pela vida dela. Eu gostei bastante dessa sagacidade da Heidi de encerrar uma discussão, que pra gente que adora barraco, foi maravilhosa, mas que se a gente for ver assim, no contexto maior do jogo, foi uma discussão completamente sem sentido e que foi apenas mesmo um motivo para as drags acabarem atacando uma participante que elas às vezes acham que não merece estar ali com elas. E essa é a impressão que esses ataques a Aiden Zane acabou me passando. Esse Untucked foi perfeito pra você explicar o fandom de drag race. Que no caso, separar a Aiden pro lado e a Brita pro outro, você vê a Brita sendo a representação daqueles fãs que querem sempre ver uma drag excelente, que sempre cai na mesmice e que pode falar merda pra todo mundo e todo mundo vai aplaudir de pé. E aí, dentro do lado, que aqueles fãs que, tipo, assistem um programa, não comentam merda, tipo, fica na deles. Os fãs good vibes, digamos assim. E as demais drags, que foi assim, a maioria, são os fãs que são influenciados pela Brita, que são os fãs que são influenciados pelos outros fãs que dão a cara ali pra falar um monte de merda mesmo nas redes sociais e colocar a pinga naquele negócio pra ver se consegue irritar alguém. E eu gostei bastante da atitude da Aiden, dela se impor, dela falar o que pensa, e também da Heidi chegar e falar assim, que porra, meu, vai se fuder todo mundo, ninguém tá querendo mais saber disso, eu quero saber da minha letra. E assim, se você pegar esse episódio pra explicar, você realmente vê assim, o fandom inteiro de drag race, que foi aquilo que eu falei, em uma temporada eles acabam sempre pegando uma drag pra Cristo e acabam pegando a Aiden, mas eu tô gostando bastante do comportamento dela, porque a Aiden podia ser uma pessoa mega explosiva, o que poderia até então meio que tirar o direito dela de poder reclamar de certas coisas. E a Aiden não, ela tá tentando ficar bem calma pra poder explicar o lado dela e deixar essas outras queens chatas de lado. Mas é uma coisa que a gente viu que não vai ter como, sempre vai surgir esses assuntos e sempre vão falar da mesma coisa. E uma coisa eu concordo, é que ela tá usando muito sempre a mesma peruquinha curta, mas tem visuais que ela usa que realmente ficaram bons, e ela também já usou outros tipos de perucas. Então, pra aquele visual, ela gostou de usar aquela peruca, então deixa ela. Se os jurados não falaram nada, segue o baile. Eu concordo bastante com a opinião dela. Se os jurados estão olhando pra mim, estão achando que eu tô bem, estão olhando pra você, estão achando que tá fazendo o mesmo, o problema é seu. Entre Aiden Zane e Brita, eu não vou ficar do lado de nenhuma. Eu acho que realmente a Brita tá pegando demais no pé da Aiden desnecessariamente, não tá respeitando a arte drag da outra. E eu acho que no caso da Brita tem esse fator aí de se sentir menosprezada vendo uma drag não tão famosa e com pouca experiência com maior reconhecimento que o dela. E eu acho que isso pro ego da Brita, que a gente já viu que é imenso, é uma afronta imensa. Então a Brita tem que realmente colocar o rabinho entre as pernas e começar a entregar de verdade nos desafios. Então não adianta nada a Brita ficar incomodada com a Aiden Zane, enquanto a Aiden tenta fazer o melhor dela e tem conquistado os jurados com isso. Por outro lado, que a Aiden Zane é boa sim, mas só que ela também se colocou no pedestal que ela não aceita as críticas de ninguém. Eu não acho que todas as críticas que as drags têm feito pra ela são críticas negativas. Tanto que a gente já viu outras temporadas drags que acabaram mantendo uma postura arrogante de nunca aceitar as críticas de suas amigas e acabarem caindo num bottom e sendo eliminadas por algo que as drags já haviam comentado: olha, melhora nisso, porque senão os jurados vão pegar no seu pé. Então, nesse sentido, eu não acho que a Aiden Zane tem que realmente ignorar tudo que as outras drags falam pra ela. Eu acho que ela tem que ignorar, sim, aquelas críticas negativas que só estão ali pra derrubá-la e que partem de uma postura de inveja, que é o caso da Brita, por exemplo. Mas eu não acho que outras críticas que algumas outras drags fazem são necessariamente ruins pro desempenho dela. Tipo, quando a Jada conversou com ela, eu acho que a Jada realmente quis dar um toque. Olha, você tinha um tempo maior pra poder fazer um look e talvez se você tivesse se dedicado mais no seu look, você não teria caído no bottom 3 e com certeza teria sido mais elogiada pelos jurados. Então acho que a Aiden pode realmente abaixar um pouco a crista e aceitar um pouco mais essas críticas que suas rivais ali têm feito pra ela. Porque uma coisa que a Jack falou é o que eu tenho sentido mesmo. Eu acho que o maior problema das drags com a Aiden não é a arte da Aiden, não é o tipo de drag que a Aiden faz, mas é essa barreira que você até mesmo já comentou, que a Aiden criou com as outras pessoas. E eu entendo de onde vem essa barreira. A gente que é LGBT, a gente cresce num meio que nos recusa oportunidades e uma vida digna o tempo todo. Então a gente pega a Aiden Zane, que já é a minoria da minoria, já que ela faz o estilo drag que não é tão comum, logo não é tão bem visto, então ela já tem essa barreira por ser uma LGBT e tem essa outra barreira por ser uma drag diferente do usual. E aí ela acaba criando essa barreira pra se proteger mesmo, né, de sofrer ataques, de sofrer decepções, aquelas pessoas que chegam próximo e acabam afastando ela. Mas aí, eu acho que as outras drags ali estão dispostas a receberem a Aiden de braços abertos, de serem amigas dela, só que a Aiden criou essa barreira, então ela não interage com as drags. E isso realmente é algo que pode ter se refletido nesse desafio anterior, que deixou as drags muito revoltadas com o fato da Aiden ter dormido enquanto elas estavam lá costurando. Talvez o que mais incomodou as drags não foi o fato da Aiden ter se isolado no canto e ter dormido, mas o fato da Aiden ter chegado, por exemplo, pra elas e ter pedido uma ajuda, ou então da Aiden ter chegado pra elas e ter trocado uma ideia, porque às vezes a drag pode ficar simplesmente ali sem fazer nada, mas conversando com as outras drags, interagindo. Então quando a Jack coloca que ela sente que a Aiden não confia nelas e mantém essa distância, é por isso que as drags acabam reagindo com esse estranhamento. Olha, se ela não confia na gente e não quer nenhum tipo de interação com a gente, por que a gente ia ficar aqui perdendo tempo dando ideia pra ela, entende? Então acho que tá faltando pra Brita, no caso, ser mais humilde, e no caso da Aiden, ser menos travada em relação às relações com as outras pessoas ali da competição. Nesse caso, pra mim, não tem como falar que uma tá mais certa do que a outra. É cada uma realmente focando no seu, mas também se abrindo pras outras drags. Porque eu tenho certeza também que se alguém chegar pra Brita e criticar o que ela vai fazer, ela vai surtar muito mais do que a Aiden. Porque eu sinto que o que a Aiden fez ali, nesse Untucked, foi uma reação aos ataques que ela tava recebendo de várias drags ao mesmo tempo. Já a Brita, arrogante como ela é, vai acabar reagindo, atacando a outra, porque não aceita que alguém critique o que ela faz. Mas Drag Race é isso, né? A gente vai vendo o desenvolvimento das personagens da temporada conforme a temporada se desenrola. Eu espero que em algum momento as duas se acertem, ou então que as duas realmente decidam. Cada uma vai pra um lado e deixa a outra em paz, porque pra gente é bom entretenimento, mas pra elas é perda de tempo e autossabotagem. No caso, não é que eu coloque a Aiden num pedestal. Eu gosto de ver ela no programa porque é um estilo totalmente diferente da gente ver em Drag Race. Mas também concordo que ela precisa, assim, aceitar certas críticas também. Mas se as críticas forem sempre, assim, as mesmas, em questão dela sempre fazer a mesma coisa, mesmo ela usando uma coisa ou outra nos futuros episódios, e mesmo eles insistindo nessa mesma crítica, eu acho que ela tá certa em continuar na dela e fazer o que os jurados estão pedindo e estão gostando. Mas uma coisa que eu acho que ela pode se dar muito mal, por exemplo, é o Snatch Game. Ela fez um personagem hoje que deu pra dar risada. Ela fez a atuação dela baseada numa personagem que já passou por Drag Race, que foi no caso da Mae West, que foi a Alaska que fez no All Stars. Deu assim pra dar umas risadas, porque a gente que assiste tem um referencial dessa temporada passada. Mas se for pra fazer um outro tipo de personagem pra ser cômico, eu não sei, não consigo assim enxergar ela fazendo um outro tipo de personagem se soltando tão bem. Ela se soltou hoje, mas não se soltou tanto. Então eu acho que assim, uma das coisas que ela pode se dar muito mal e acabar caindo e saindo do programa pode ser nessa parte do Snatch Game. Ou se não, a Aiden, ela pode meio que fazer como a Plastic Tiara fez na temporada passada. Ela viu que aquele sotaque dela deixou todo mundo rindo. Meio que a Aiden pode acabar repetindo esse mesmo papel que ela fez hoje como Mae West nessa atuação que ela fez. Então ela pode cair de novo num personagem assim que ela possa fazer. Ou a não ser que ela já tenha assim um personagem muito bem desenvolvido de algum filme de terror ou algum filme de comédia. O que eu posso assim chutar que provavelmente ela pode fazer alguma coisa é sobre a Elvira. Não tenho certeza, mas assim, se fosse um referencial que ela tem no estilo dela, pode ser que seja ela, mas eu também não vejo sendo engraçada a par das outras drags que estão ali no momento, que também são drags que a gente sabe que conseguem ser muito engraçadas, principalmente a Heidi. A Hyde, pra mim, tem sido um dos maiores destaques dessa temporada. Eu rio com ela o tempo todo, especialmente quando ela tá nos confessionários falando sobre o desafio, ou então falando sobre outras drags. Ela é muito divertida, ela é muito engraçada, e ela acaba nos contagiando com essa forma dela se expressar e de comentar os rumos do episódio. Eu até comentei no meu Twitter que eu queria que ela voltasse na próxima temporada pra comentar todos os episódios, porque ela realmente tem essa coisa meio Monique de comentar cada coisa no seu mínimo detalhe, mas de um jeito muito engraçado e divertido de assistir. E ainda falando da Hyde, eu gostei muito desse lip sync em que ela e a Nick Doll acabaram ficando no bottom 2 e tiveram que dublar. Eu achei que as duas arrasaram muito, e esse pra mim também foi um dos motivos de eu ter adorado esse episódio, que até o momento esse foi meu lip sync favorito da temporada. Cada uma fez o lip sync no seu próprio estilo, enquanto a Nick Doll fez uma coisa mais intimista, mas cantando direitinho, dava pra ver que ela sabia a letra. A gente já viu a Hyde and Closet com uma coisa mais alta energia, coreografia, utilizando o espaço todo do palco. Eu gostei bastante. Esse pra mim foi um lip sync maravilhoso, que tem um contraste grande com o lip sync que a gente viu no quarto episódio. Eu acho que as duas arrasaram muito. E sei lá, se fosse em algum episódio mais avançado da temporada, pra mim merecia Double Shantae, porque as duas foram muito, muito bem. Gostei bastante. E eu fiquei chateado com o resultado, embora não tivesse como ser diferente. Eu acho que a Nikki Doll realmente acabou também ficando muito na cabeça dela, muito preocupada com as críticas que os jurados vinham fazendo, e não se jogou de verdade na competição e acabou comprometendo a própria forma de se mostrar no jogo. E como eu adoro a Hayden Closet, é claro que eu queria que ela continuasse no jogo, mas eu falo que eu fiquei um pouco chateado com o resultado foi porque esse foi o episódio que eu finalmente comecei a me simpatizar com a Nikki Doll. Desde o primeiro episódio eu falei que eu já não tava curtindo muito ela, mas nesse episódio eu comecei a ver um pouco mais dela, comecei a entender um pouco mais o que ela quer mostrar. Só que infelizmente isso é algo até recorrente em Drag Race: quando uma drag começa a soltar mais, começa a ficar mais à vontade com a competição, elas acabam sendo eliminadas. Foi uma pena a Nikki Doll ter saído nessa altura da competição, mas é o jogo, sempre uma drag vai ter que sair, e ainda bem que dessa vez não saiu a minha favorita, que é a Hayden Closet. Então o jogo prossegue. Eu também jurava, assim, que esse lip sync seria um Double Shantae, e também merecia. Mas isso também teve uma daquelas coisas que eu acabo não concordando tanto, que é uma drag acabar utilizando espaço da outra, podendo causar algum tipo de acidente. Eu gostei da que ficou, porque eu queria muito que ela ficasse, porque é muito cômica. Acho que também teve isso, dela ter ficado muito pensativa, meio que pensando a diferença que era daqui quanto lá fora, e não entregou tudo o que ela poderia entregar, porque ela poderia ter se soltado muito mais no desafio, muito mais nesse lip sync, e ter entregado assim a mesma energia pra fazer tudo como se fosse um lip sync sincronizado. Mas eu achava assim que merecia um Double Shantae por ser duas drags muito fortes. Acho que se tiver mais pra frente um Double Shantae, eu não sei se vai valer muito a pena assim, só se for realmente aquela coisa de lip sync espetacular que nunca foi visto no programa. E só pra finalizar, uma coisa que eu senti falta nesse episódio foi a jurada convidada indo visitar as drags no Nantucket. A Normani, ela é famosa, já que ela saiu do quinteto Fifth Harmony, fez muito sucesso há alguns anos, um grupo musical de cinco garotas, enfim. É uma cantora que tem um apelo muito forte com os jovens e até mesmo com as drags, porque drag e diva pop é algo que quase andam junto ali. Sempre uma tá bebendo na fonte da outra. Mas eu senti falta de ver a Normani indo visitar as drags, tipo a Nicki Minaj, a Leslie Jones, mas fora isso eu acho que ela não teve uma participação tão grande no episódio como essas outras que eu citei, mas foi uma participação até que interessante. Não foi de todo ruim, mas também não teve nada assim que chamasse muita atenção. Eu acho que teve tanto pano pra Mango Untucked que não deu pra encaixar ali. Eu acho que os produtores falaram, ah não, deixa, tá saindo um conteúdo muito bom. Eu não sei o que pode ter acontecido pra ela não ter também ido nos bastidores. É uma coisa que a gente sente falta, porque nessa temporada a gente tá acostumado a ver todos os jurados indo e conversando um pouco com elas. Então eu também acabei sentindo um pouco de falta disso, mas eu acho que deve ter sido por essa questão de ter dado um conteúdo muito bom e terem meio que cancelado, assim, entre aspas, a presença dela ali. Então é isso, a gente teve um episódio muito bom, tanto o episódio principal quanto o Untucked. Eu acho que a gente teve um dos desafios mais engraçados da história de Drag Race, e eu vou querer rever com certeza, porque a gente riu do início ao fim, e eu espero que os próximos desafios de comédia que surgirem sejam tão divertidos quanto esse, porque a gente riu demais nesse. Eu quero ver o que os produtores têm preparado aí. Simplesmente, a gente viu aí que as drags, elas têm talento pra atuação. Agora é ver como que esse talento vai ser explorado melhor nos próximos episódios. E agora vamos falar desse sexto episódio da 12ª temporada de Drag Race, que foi o Snatch Game. Eu acho que depois de um hiatus de um ano, finalmente a gente voltou a ter Snatch Game de novo. Não dá pra considerar o que rolou no All Stars 4, e especialmente na 11ª temporada, como um bom Snatch Game. Eu sempre discuto por aqui com o Rod que eu acho Snatch Game um desafio superestimado, e os das últimas temporadas foram muito ruins. Mas finalmente o Rod pode ficar feliz, porque o Snatch Game desse ano eu particularmente achei fantástico. Muito divertido, as drags que se jogaram de verdade no desafio fizeram a gente rir demais. Então, pelo menos pra mim, essa 12ª temporada teve um Snatch Game digno dos melhores que já passaram pelo programa. Esse Snatch Game não teve como discordar, porque finalmente foi um Snatch Game muito bom, muito legal de assistir, porque não teve só uma drag que foi legal, foram várias ali que conseguiram fazer a gente dar risada. E foi completamente superior aos dois últimos que teve, do All Stars 4 e da Season 11. Eu gostei bastante. A única coisa, assim, que eu tenho pra reclamar do episódio é que meio que a interação delas ali na sala de trabalho não tá parecendo algo genuíno. Genuíno no caso, assim, por exemplo, um assunto começar aleatório, tipo, falar de casa e o assunto começa todo mundo falar de casa. Parece que é algo, assim, jogado. Tipo, tá bem na cara que a produção fala, ah, fala desse assunto. A única reclamação desse episódio, assim, que eu tenho é isso. Porque de resto o episódio foi muito, muito bom. Eu acho que o grande problema dessa falta de coesão dos assuntos que as drags trazem à tona na sala de trabalhos é devido à desclassificada. Quando a gente viu o primeiro e o segundo episódio, a gente assistiu eles com a sua edição aparentemente normal que havia sido feita até então. Só que a partir do terceiro episódio, a gente já reparou que Cherry Pie passou a aparecer muito menos durante os episódios. E conforme a gente tem visto as críticas dos jurados, a passarela, a gente tem percebido que os jurados andam elogiando muito a Cherry Pie. Então o que eu sinto é que Cherry Pie deve ter tido um grande destaque na edição normal, para justificar aí talvez ela chegar no top 4, ser uma possível campeã da temporada. Só que quando ela revelou que realmente cometeu abuso sexual com vários homens aí no passado, isso caiu como uma bomba dentro da produção de RuPaul's Drag Race, e eles estão aí correndo contra o tempo para poder reeditar a temporada e cortar a Cherry Pie o máximo possível do tempo de tela. Tanto que a gente vê ela basicamente nos desafios, na passarela e quando os jurados estão criticando a passagem dela, seja elogiando, seja trazendo aí alguma dica para ela poder melhorar no desempenho. Eu acho que essa falta de coesão se dá por conta disso, porque nesse sentido a gente não tem visto Cherry Pie na sala de trabalhos, e talvez alguns assuntos pode ser que ela que trouxe à tona e fez com que as demais drags continuassem nesse mesmo assunto. Mas como a Cherry Pie não tem aparecido durante as interações na sala de trabalhos, vai ver que ela pode ter sido aí uma liga que tá faltando. Então a gente fica com essa impressão: poxa, de onde que saiu esse assunto meio nada a ver, que tá todo mundo agora falando sem ter aparecido de uma forma natural? Então eu tô sentindo sinceramente que os cortes que estão fazendo nela pra poder fazer com que ela apareça o menos possível estão acabando comprometendo um pouco alguns assuntos e rumos que a temporada poderia ter tido conforme a edição anterior que eles fizeram. Eu acho isso daí também pode ser um fator de que esteja também muito ruim, porque nesse episódio a gente viu que realmente cortaram ela da passarela. Tanto que quando eu tava assistindo eu nem tinha reparado nisso, eu até tava esperando aparecer, e só depois que eu vi na internet que realmente ela não deu as declarações dela por ser, né, uma passarela patrocinada. O que faz sentido também eles quererem tirar pra não ficarem associando, né, essa marca que endossou uma predadora sexual. Mas o que você falou tem bastante sentido, porque às vezes nesse episódio, por ter ficado estranho esse tipo de assunto na sala de trabalho, pode ter sido ela que deu início mesmo à conversa de uma forma mais natural. A gente viu que no episódio não foi muito assim natural. Eu acho que é um saco também pros editores terem que refazer todo esse trabalho, mas eu acho que se tivessem descoberto assim, tipo, no terceiro, quarto, quinto episódio, provavelmente a RuPaul daria uma declaração falando que foi desclassificada por motivo XYZ e não apareceria mais no episódio, que seria bem melhor se tivesse acontecido naquela época tudo isso. Mas de certa forma é uma temporada que ficou estranha por causa disso, e também tinha tudo assim pra ser muito bem trabalhada, muito bem elaborada, se não tivesse acontecido isso que ela fez e terem exposto isso bem depois que a temporada foi gravada. Por isso que às vezes eu acho assim que é bom o Drag Race mudar um pouco do formato como eles vão gravar e revelar as drags. Por exemplo, o casting saiu pra elas têm que arrumar as malas e viajar. Assim que eles gravarem o primeiro episódio, de gravarem já ela se apresentando, já joga na internet pra falar, tipo, ó, essas daqui são as drags que vai participar. Porque se tiver alguma merda, alguma coisa ali, e os advogados, a produção de Drag Race não conseguir encontrar essa coisa que alguma delas pode ter feito pra ser desclassificada, os fãs conseguem, e aí eles começam mesmo a caçar isso da vida delas pra eliminar elas ali durante a gravação. Porque seria muito menos trabalhoso eles terem descoberto algo assim. Vamos usar o caso da Willan, que não foi nada parecido, mas, por exemplo, a Willan já tava já no sétimo episódio, eles decidiram eliminar porque ela quebrou uma regra do contrato. Então, se fosse algo do tipo, eles não precisariam, assim, cortar muita, muita coisa. E também, pelo que a gente tá vendo, esses desafios de atuação, de canto, improviso, provavelmente ela vai muito longe na temporada. E isso é uma dor de cabeça que os produtores, todo mundo vai ter que carregar. Eu também acho que RuPaul's Drag Race precisa dar uma mudada no formato, mas ao mesmo tempo também eu acho que qualquer produção no mundo vai mudar a partir de agora, depois dessa pandemia do coronavírus, já que a pandemia fez com que vários programas suspendessem suas gravações para evitar o contágio. Então eu acho que não só Drag Race, mas outras produções vão repensar a forma com que criam seus conteúdos e publicam posteriormente. E talvez no caso de Drag Race eles possam ir gravando e transmitindo episódio, ou então ter uma janela menor entre a gravação e a exibição, exatamente para poder resolver sobre esses problemas que a gente tá vendo aí, de uma drag ter cometido crime e eles não conseguirem descobrir, e depois, quando a temporada vai ao ar, esse crime é revelado e compromete toda a temporada, todos os envolvidos, o que é bem ruim, porque imagina as outras drags aí que acabam no meio de todo esse rebuliço e essa má fama que Sherry Pie traz, por exemplo, acaba respingando essas outras drags. Então, acho que independente do coronavírus, acaba sendo uma grande lição também pra Drag Race, em repensar essa forma com que eles gravam os episódios e trazem isso ao ar. Mas também é importante a gente entender que isso é algo atípico. Se a gente for olhar a história de Drag Race, nenhuma drag que entrou ali havia cometido um crime tão grave assim a ponto de comprometer a sua permanência no programa. A gente já teve drags aí, por exemplo, igual a Latrice, que foi presa, mas nada que comprometesse a dignidade humana de outras pessoas. Então acho que realmente o caso da Cherry Pie é um caso bem atípico, e vamos torcer para que pelo menos a produção de Drag Race, os advogados, os investigadores façam um trabalho mais profundo ao investigar essas drags que vão participar do programa. E ainda sobre esse tema sala de trabalhos, eu assim, já tô cansado da picuinha entre Brita e Idem Zane. Quando o episódio começa e a Brita mais uma vez vem trazer à tona que ela acha que a Idem Zane que deveria ter caído no bottom junto com ela, ai, tipo assim, preguiça, sabe, não aguento mais essas duas batendo boca, especialmente a Brita, porque a Aiden fica na dela. Só que a Brita acaba atacando, e obviamente a Aiden tem todo o direito de se defender. Embora o final desse episódio tenha trazido um pouco de solução pra essa treta, eu já tava cansado, sabe? Tipo, nossa, não aguento mais ver Brita enchendo o saco da Aiden e ficar rendendo esse assunto que não tem mais necessidade de ficar rendendo, sabe? E a produção de Drag Race, esperta como ela é, acabou capitalizando em cima disso, resultando no Bottom 2 que a gente viu ao final do episódio, que foi entre as duas que têm se estranhado mais. Brita e Idem Zane. Eu já imaginava que isso aconteceria, porque a gente já tá muito acostumado a isso. A temporada passada foi mais ou menos assim, e essa temporada eu sabia que ia chegar num ponto que eles iriam capitalizar isso de uma forma pra, vamos deixar pra resolver isso numa batalha de lip-sync. E depois de uma delas ter saído, com certeza, sim, se a outra participar do bottom de novo, ela vai sair, porque a produção vai meio que ver, tipo, não tem mais nada que eu possa aproveitar da Brita, porque ela sempre tá fazendo a mesma coisa, sempre tá recebendo as mesmas críticas, então é melhor tirar ela do programa mesmo e deixar outras brigas formularem, porque com certeza depois desse episódio, depois desse Untucked, no episódio da próxima semana, a gente vai ver que alguns grupos dali vão dar meio que uma balada, porque teve muita briga, teve muita discordância, e isso que é legal de ver, não é só ver uma sétima temporada no quesito de todo mundo se gostar, todo mundo ficar conversando de boa, a gente gosta também de ver drama, e o que elas estão falando ali, eu pelo menos gostei. Porque não é aquela coisa de tipo, ah, você é minha irmã de Nova York, você é muito boa, mesmo ela sendo ruim, você fala que ela é muito boa. E elas não, elas estão falando, ó, os jurados já falaram isso de você, por que você não tenta mudar? Não é porque o seu nome é grande em Nova York, ou porque você é conhecido em outra cidade, que você tem que colocar isso na frente de tudo, e inclusive na frente das críticas dos jurados, porque o programa é deles, não é seu. Então eu tô gostando de ver essa coisa assim, essa troca de opinião, mas sem uma ofender a outra nesse quesito. Isso mostra a maturidade das participantes do show. Já chegamos na 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, um programa que já tem mais de uma década de história, de realizações grandiosas. Então não tem porquê, nessa altura da competição, depois de 10 anos, as drags continuarem agindo como se estivessem num jardim de infância, como se fossem grandes amigas que não podem magoar os sentimentos da outra porque fez uma crítica que a drag precisa ouvir. Quando eu comentei anteriormente que me incomodava na Aiden o fato também dela ficar o tempo todo só falando que, ah, eu vim de lugar pequeno, eu não tenho muita referência, eu sou isso e aquilo outro, não foi no sentido de ficar implicando com ela de graça como a Brita tem feito, mas foi no sentido tipo de, Aiden, vamos lá, vamos colocar, né, um pouco também de razão nas palavras das suas amigas, vamos ser um pouco mais pé no chão, você é boa, mas todo mundo pode melhorar, todo mundo pode evoluir, então não tem por que ficar também com essa narrativa de que tá sendo perseguida gratuitamente, porque tem casos que as drags não estão te criticando apenas pra te deixar mal. Às vezes elas querem mesmo dar uma dica pra você melhorar. E quando as outras drags têm essa postura realmente madura de criticar a outra, de que ela pode melhorar, e essa drag que tá sendo criticada entender isso, é muito importante pra elas evoluírem no jogo. E é isso que Drag Race gosta muito, de ver as drags que evoluem no decorrer da temporada conforme elas vão ouvindo as críticas dos jurados. No episódio 5 mesmo, a gente viu como que a Michelle Visage adorou que a Crystal tenha feito na sua maquiagem essas adaptações que a Michelle Visage havia pedido. Tipo, não é pra você mudar a sua drag, é só pra você se adaptar pro que os jurados querem. Depois você sai dali e volta a fazer tudo que você já fazia normalmente. O negócio é você se manter no jogo, tentar chegar o mais longe pra vencer. É isso que tem pegado, por exemplo, pra Brita. A Brita é muito cabeça dura e toda semana fica resmungando que não deveria estar no bottom, mas e aí? Onde que ela tá evoluindo? Ela continua na mesmice. E nesse caso é bom a gente até já pular direto pro Snatch Game. O que que a Brita fez no Snatch Game, gente? Não fez nada. Ficou o tempo todo abrindo aquela boca reganhada lá, mas cadê as piadas? Como a RuPaul falou, como a Trinity havia falado no All Stars 4, cadê as piadas? Não tinha piada. Ela não fez graça de nada. E mesmo que ela fizesse, sei lá, alguma piada mais física, tipo quando a Didi Gucci fazendo Robô Maria tava fazendo os trejeitos que imitavam robô, que foi bem engraçado, nem isso a gente podia tirar da Brita. Então não adianta, né, você vir com essa coisa tipo de ai, você ganhou o prêmio de grande artista do ano de Nova York, quando na competição você não mostra esse grande artista que você diz ser. Nesse caso eu achei bem justo as drags criticarem as drags, porque no Snatch Game a gente viu que muitas ali realmente só tem papa na língua, mas o resultado final é muito fraco. O que eu gosto do Snatch Game é isso, tipo, uma drag fala que é muito, muito foda, mas não consegue ter a mesma dinâmica que ela tem pra ficar falando mal da outra, ela não tem pra fazer uma piada, por exemplo, porque às vezes um shade ou outro, quando passa, é engraçado, mas é legal a gente ver o Snatch Game pra ver se ela realmente sabe ser engraçada nos momentos oportunos ou se ela é engraçada só naqueles momentos que passa raiva. E no caso da Brita, a gente já viu mesmo que ela só serve mesmo pra ficar falando mal da Aiden e gerar algum conteúdo ali pra temporada, mas a Aiden também foi muito ruim. Eu achava bem mais proveitoso a Aiden ter realmente imitado a personagem que a Patricia Quinn fez no Rock Horror do que ela fazer a Patricia Quinn, porque ali era um leque muito amplo e com certeza a RuPaul jogaria esses tipos de piadas pra ela falar um pouco mais da carreira da Patricia. Então, se ela tivesse ficado mais com a Magenta, que era do Rock Horror, eu acho que seria muito mais legal, muito mais bem proveitoso do que ela ter feito uma atriz, assim, que com certeza ela teria que saber muito bem dos papéis que ela fez, das coisas que ela faz. Mas foi uma pena de ter visto, porque eu gostava bastante dela, mas não deu pra salvar em nada nesse episódio, nem ela, nem a Brita. E uma das personagens, assim, que eu conhecia, mas não era conhecer muito bem, foi a que a Crystal fez, a Pop. Se você pegar pra ver alguns vídeos da Pop no YouTube, que ela é uma youtuber, cantora, se não me engano, dos Estados Unidos, ela tem esse jeito fofinho, meio estranho, digamos assim, meio que sem nexo, sem noção do que tá falando. Ela fala umas coisas assim, meio nada a ver. A Crystal, ela poderia ser exagerada um pouco mais com a Pop, ela poderia ser um pouco mais doida, mais louca, porque realmente a Pop fala umas coisas assim, bem fofinhas, mas às vezes sem noção. Só que eu achei a Crystal no Snatch Game um pouco mais proveitoso do que a Brita e da Aiden, porque a Brita a gente já viu que ela só tem mesmo que ficar abrindo a boca daquele jeito exagerado e ficar mostrando aquelas plaquetas, que é uma coisa que desde o primeiro episódio eu já falei que eu não gosto do jeito que ela dubla, porque é um jeito estranho. Eu sei que é um jeito meio teatral de fazer as coisas, mas não tá colando. Eu prefiro muito mais ver a Jen dublando, fazendo aquelas coisas teatrais, do que a Brita. E só pra falar um pouco mais da Aiden, uma coisa que eu ri muito foi uma piada que a Brita fez. Finalmente a Brita, pelo menos, fazendo a gente rir em algum momento. Na hora que a RuPaul tava na sala de trabalhos, ela questionou a Aiden quem a Aiden ia fazer. E aí ela falou que ia fazer essa atriz do filme. E aí eu achei muito engraçado, porque a Aiden tentou se justificar, não, porque um dia eu saí com essa atriz e ela faz isso, faz aquilo. E a Brita foi lá e mandou shade no depoimento, né, dizendo que ela sai pra jantar com a mãe dela e nem por isso a mãe dela é uma pessoa engraçada. Então eu achei esse um shade muito divertido. E foi exatamente isso mesmo. A atuação da Aiden foi muito, muito fraca. Nossa, tipo assim, não foi aquele fraco de vergonha alheia que faz a gente rir. Porque também tem esses casos que a drag é tão ruim na interpretação, mas esse ruim é tão engraçado que dá pra gente rir do fracasso. E o da Aiden foi simplesmente assim, flat. Não tinha nada ali que desse pra aproveitar. Da mesma forma a Brita e, como você também comentou, da Pop. Porém, a Pop não chegou a ser nem engraçado, mas também não chegou a ser ruim a ponto de você achar que ela tava perdendo tempo ali. Ela foi simplesmente assim, apagada. Não teve nada que se aproveitar aproveitasse, mas não foi algo ruim, tipo a Aiden e a Britta. Mas essa Pop também, pelo pouco que eu vi dela, porque eu também não conhecia, eu achei que a Crystal poderia ter se jogado mais mesmo. E é o que a gente sempre quer ver no Snatch Game. Você não precisa fazer uma personificação perfeita. Você precisa fazer graça. E eu acho que é nisso que as drags acabam falhando muito. Porque a RuPaul, enquanto conversava com a Crystal na sala de trabalhos, ela até comenta, por que você vai fazer essa Pop que eu não conheço, muitas pessoas não devem conhecer? Eu não faço, por exemplo, o Elder Bird. Você já tem até o cabelo pra isso. E aí a Crystal ficou lá na dúvida se deveria fazer ele ou não, mas ela acabou optando pela Pop mesmo. E é isso, sabe? Tipo, eu também não conheço nem o Elder Bird, assim como eu não conhecia a Lil Red. Da mesma forma, eu também não tinha muito conhecimento sobre o Lil Richard. E todos esses personagens, quando foram interpretados pelas drags em seus Snatch Game, foram personagens muito engraçados. Porque o objetivo do Snatch Game não é apenas a personificação, é fazer graça. Às vezes você pode pegar uma atriz, uma cantora, que você só personifica ela na aparência, mas na hora de fazer as piadas, você faz as piadas fazendo você mesma. E tá ótimo, porque o objetivo do Snatch Game é fazer graça. E eu acho que esse é um dos grandes problemas das drags nesse momento em Drag Race. Porque elas ficam com tanta pressão na cabeça delas, tipo de, ah, eu tenho que impressionar o povo, eu tenho que fazer o meu melhor, e não entregam uma boa personagem. Então, por exemplo, quando a gente pega a Hidden Closet, ela também, assim, foi mediana pra bom. Não vou dizer que ela foi ruim, mas também não vi muita graça nela. Mas pelo menos a gente via ali um esforço de fazer graça. Na mesma coisa, a Tina Turner da Widow Von Du. Não fez muita graça? Não fez. Mas pelo menos houve um esforço ali de fazer graça. E também elas fizeram umas caracterizações interessantes. Mas essas outras que ficaram no Bottom 3, Crystal, Aiden e Britta, foram realmente muito fracas e não fizeram piadas. E eu acho que o grande erro num Snatch Game é você não fazer graça. Você pode fazer um monte de merda lá, que acaba até causando repulsa na RuPaul. Tipo a Honey Boo Boo, que a Eureka fez na 10ª temporada, que ela acabou até comendo um monte de coisa lá ao mesmo tempo, causando até mesmo nojo na RuPaul. E ainda assim, ela teve um desempenho que foi muito elogiado. Então acho que o importante é você fazer graça. Não importa se você às vezes até foge um pouco da personagem que está personificando, desde que você faça graça. Então essas drags que ficaram lá no Bottom 3 mereceram mesmo. E as medianas também acabaram tendo esse desempenho não tão bom, mas que fez a gente ter um mínimo de esboço durante as suas performances. As críticas da Michelle se encaixaram bastante pra todas, porque ali deu pra ver que aquele episódio mesmo, a Michelle resolveu ser meio que verdadeira, tipo, falar uma por uma o que ela realmente achou, não foi aquela coisa de favoritismo. E uma coisa do que a Michelle falou é que eu também gostei de ver esse estilo da Aiden no programa, porque já fazia muito tempo que não tinha um estilo assim, meio spooky. Tudo bem que teve a Sharon Needles na 4ª temporada, mas a gente já tá na 12ª temporada e todo esse tempo não teve uma drag assim que era diferente nesse quesito. Mas a crítica que a Michelle deu tanto pra ela e pras outras duas que ficaram no bottom foi realmente algo assim, genuíno. E uma das coisas também que eu queria muito que a Aiden tivesse mudado era esse estilo dela, por ela sempre fazer esses visuais simples. Alguns até que dava assim, era simples, mas era muito bonito e era bem pensado. E também tem uma outra coisa que eu não lembro quem foi que falou, mas eu lembro que nessa temporada já falaram. É tipo, ah, eu não posso mudar o que eu trouxe de casa. Na verdade sim, você pode mudar, se você sabe costurar, sabe fazer alguma coisa diferente, cola, usar cola quente no vestido, você pode mudar, porque lá a RuPaul sempre fala, tem uma parede de tecidos, ela pode pegar ali um tecido, fazer, nem que seja tipo uma coisa de um dia, ela consegue mudar alguma coisa. Eu acho que as drags dão mais essa desculpa por ser algo que elas compraram de loja ou algum designer fez por elas, e também achar que não daria tempo de fazer um outro vestido, mas a gente já viu que dá tempo ainda de fazer um vestido, nem que ela precise correr ali na coisa do vestido, mas dá um tempo. Então isso é uma coisa que também acaba me irritando um pouco nelas, de falar, ah, eu trouxe isso de casa, então eu não tenho como mudar isso. Pega os tecidos, leva pro quarto do hotel, passa a madrugada costurando, porque elas também passam a madrugada em desafios de dança, decorando a dança. Eu acho isso assim uma coisa bem chata quando elas dão essa desculpa. Eu preferia ouvir mais uma desculpa do tipo, eu não sei costurar, eu não vou conseguir mudar mesmo, do que falar, ah, eu trouxe isso de casa, não vai dar tempo de fazer outra coisa. É só falar, não vai dar tempo porque eu não sei costurar. É muito melhor uma drag assumir um erro desse jeito assim do que ficar dando desculpinha. E sobre as outras drags que tiveram um bom destaque no Snatch Game, eu acho que não teria como ser diferente. Já vou primeiro falar da Jada, porque a Jada também foi mediana, mas foi mais divertida até então. Ela imitando a Cardi B foi até engraçada, mas eu acho que o destaque mesmo fica pra Jack Cox, Diddy Good e Cherry Pie. É isso, né, gente? Não dá pra gente fugir. Cherry Pie é muito boa na atuação, ela sabe fazer boa comédia, e como ela continua na competição, já que os podres dela vieram à tona só quando o primeiro episódio da temporada foi ao ar, não tem como a gente fugir disso. Então essas três pra mim foram um grande destaque. E se eu fosse RuPaul, eu teria dado a vitória dupla, tanto pra Jack Cox quanto pra Didi Good, porque eu acho que a Jack Cox fez uma personagem muito, muito divertida. Toda hora que ela falava era uma piada diferente, seja dela vendendo os produtos que tava usando, seja dela citando o tempo inteiro o tal marido famoso e rico dela. Eu achei muito engraçado. A Jack Cox nesse desafio pra mim foi uma grande surpresa. Até então, eu acho que a Jack tava com um desempenho bem razoável na temporada. Não se destacava muito, mas também não ia mal. Mas eu acho que esse Snatch Game foi de fato divisor de água pra ela, pra gente realmente ficar de olho no que ela tá aprontando, porque ela foi muito, muito boa. Agora, a Didi Good, sem palavras. Primeiro pra caracterização. Ela fez a robô Sofia, mas devido a direitos autorais ela não podia usar esse nome, então ela foi lá e fez a robô Maria. E aí, seja nos trejeitos, seja na roupa que ela usou, na careca falsa que ela fez, eu achei que a Didi Good arrasou muito, muito. Fora ela ser bem atrevida e chamando até a RuPaul de bitch, interagindo com as outras drags, eu achei que a Didi Good arrasou demais, demais. E a Cherry Pie foi boa também no que fez, não tem como negar. Mas assim, o top 2 pra mim disparado foi Didi Good e Jack Cox. Eu também concordo que nesse desafio a RuPaul poderia dar uma vitória dupla, porque a gente já viu vitórias duplas anteriores. Teve algumas que não merecia ser vitória dupla e outras que mereciam vitórias duplas que não foram concretizadas. No caso dessa temporada, eu achei que as duas poderiam ter levado essa vitória sim, porque foi as duas que levaram o Snatch Game nas costas, que foram muito engraçadas. E a gente via que tava todo mundo dando risada, tava realmente dando risada das coisas que ela fazia. Mas assim, o destaque maior foi a Gigi por ela ter interpretado um robô. Mas eu não tiraria o mérito também da Jack, que ela foi uma junto com a Gigi que foi a melhor. Então acho que pecaram nisso, pelo menos nesse episódio. Eu gostaria de ter visto essa dupla vitória. Ainda mais porque as vitórias não estão sendo prêmios patrocinados. Estão sendo prêmios realmente em dinheiro. Então acho que valeria muito mais as duas terem ganhado assim. Esse Snatch Game, em comparação da 11ª temporada, foi muito equilibrado. Em questão de ter as ruins e as boas. E também não teve aquela coisa de uma querer gritar mais que a outra. Tipo, pra se aparecer. Foi tudo com um time muito bem pensado. Todo mundo acabou respeitando mas as outras, e eu achei bem legal. Acho que a única coisa assim de edição que eles poderiam fazer um pouco mais no Snatch Game é no caso de fazer como se fosse um episódio de atuação, só deixar o Snatch Game passando e depois que aquilo acabar eles pediriam as opiniões delas no próximo dia que elas vão pra Workroom, do que acharam da atuação de cada uma, pra passar as críticas dela nos confessionals que passa, que eu acho bem chato. Às vezes tá acontecendo uma coisa tão legal, aí passa uma falando, nossa, essa drag fez isso, não gostei, ou elogia a drag por cima. Eu acho que seria muito melhor, assim, mais proveitoso ter um tempo maior delas interagindo no Snatch Game do que ficar interagindo no Snatch Game, colocar uma fala por cima. Igual aquela coisa que eu comentei também do lip sync de Drag Race UK, que eles realmente deixam o lip sync passando e não deixam comentários por cima do lip sync. Acho que assim seria muito mais legal de assistir. E também eles poderiam até colocar no YouTube, assim, só como um quadro mesmo, pra eles até gerarem mais dinheiro pra eles. Porque tem uns Snatch Games que vale muito a pena você rever. E esse Snatch Game foi tão bom que em menos de 20 minutos de episódio rolando, o Snatch Game já começou. E isso é coisa que às vezes a gente não via em outras temporadas. O Snatch Game demorava pra começar e quando rolava era tipo 5 minutos. De tão ruim que era, e a produção não conseguia aproveitar muita coisa. E aí tinham que apelar pra drama na sala de trabalhos, pra treta das drags, ou então uma crítica dos jurados com maior duração. E dessa vez o Snatch Game foi lá no início do episódio, 20 minutos depois começou, e durou um bom tempo. Então acho que foi um Snatch Game muito proveitoso. E fica de lição pras outras temporadas, né? Tanto que é uma coisa que a Jack Cox comentou. Snatch Game é o único desafio que você não pode reclamar de não estar preparado. Porque a gente tá acostumado a ver drag falar que não sabe costurar. Acaba que virou tradição em Drag Race. O povo sabe que vai ter desafio de costura, mas muita gente aparece lá sem costurar. Mas agora, o Snatch Game em si, não tem como fugir, gente. Você vai ter que fazer o Snatch Game se você quiser chegar longe em Drag Race. Então prepara um personagem que seja. E de fato eu fico me perguntando mesmo. As drags, elas não mostram esses personagens pros amigos, não? Sei lá, se eu fosse amiga da Aida, eu ia chegar pra ele e falar, mana, esse personagem não tá bom, simbora pensar outro. Chegar pra Brita, sério, não dá, não convence ninguém, vamos pensar outra coisinha? E acho que foi isso que a RuPaul fez na hora que ela tava na sala de trabalhos. Durante a conversa dela com várias drags, ela foi muito incisiva, né? Olha, esse personagem seu, acho que não vai convencer não, vamos pensar outra solução? Vamos pensar outra coisa que funcione melhor? Tanto que ela questionou muito a Didi Good nesse sentido. Você acha que eu vou conseguir interagir bem com o robô? Eu não acho que o robô seja uma boa opção pro Snatch Game. Só que a Didi, diferente das outras, fez o dever de casa dela muito bem, porque ela fez um personagem muito bem construído, divertido de ver, que só em pegar o papel lá pra poder escrever a resposta já fazia graça. Diferente das outras drags que forçaram e não saíram nada. Então, quando eu falo em vários podcasts que eu acho Snatch Game superestimado, é exatamente por isso. Não é porque é um desafio ruim na sua essência, porque se ele for um desafio bem feito, vai ser o que a gente viu nesse sexto episódio. Vai ser um desafio muito engraçado, muito divertido. Só que no show acaba entrando muita drag preguiçosa, que quando chega ali, acha que fazer qualquer coisinha é suficiente, e não é suficiente. Então, eu sou exigente com Snatch Game exatamente por isso. A gente vê aí na história que muitas drags acabam começando a fazer a sua arte drag personificando alguma diva, alguma atriz, e com o tempo ela vai desenvolvendo a sua arte e cria essa drag mais autoral, mais original. Então, acho que é muito estranho você ir para um desafio de Snatch Game, que é um desafio tecnicamente muito fácil, que é de imitar alguém, e fazer um desafio flopado. Por isso que eu fico muito puto quando eu vejo um Snatch Game ruim, porque ele tem o potencial para ser exatamente isso que muita gente espera, um dos melhores desafios de toda a temporada. Só que as drags acabam sendo preguiçosas, elas não criam um personagem decente, e ainda mais, né, não aceitam as críticas de RuPaul, porque a gente tá cansado de ver quantas drags interagem com RuPaul na sala de trabalhos antes de ir pro Snatch Game, e a RuPaul vira e fala: é, eu acho que essa personagem sua não tá boa, você não tem uma segunda opção? Você não tem outra coisa melhor pra apresentar? Foi o que a RuPaul fez, por exemplo, quando ela conversou com a Hayden Closet. Ela virou pra Hayden e falou: Hayden, você não acha arriscado fazer a Leslie Jones, sendo que a Leslie Jones por si só é uma pessoa muito engraçada, mas se você não conseguir entregar isso, vai ser muito comprometedor pro que você quer fazer? E aí ela foi sugerir: ah, você poderia fazer a Phaedra, que é uma personagem que participou de um desses realities Housewives da vida, e aí você tem o estilo dela e ia ficar muito engraçado se você fizesse. Só que nesse caso a Hayden não conhecia, então realmente, se você não conhece, melhor não arriscar. Mas a gente viu aí o esforço da RuPaul de fazer as drags irem pra personagens que podem parecer mais cômodos, mais fáceis, mas gente, você não tá ali pra ficar correndo risco, né? E foi o que aconteceu, por exemplo, com a Brita e a Aiden. Elas correram risco, não pagaram, acabaram no bottom e a Aiden saiu. Então as drags realmente precisam sair desse salto. Se a RuPaul virou pra você e falou: olha, faz uma coisa X, vamos seguir a dica da RuPaul, né gente? A RuPaul tá aí tem 10 anos apresentando vários Snatch Game, então ela sabe o que funciona e o que não funciona. E eu entendi que ela tava muito puta com o que ela viu nas últimas temporadas, tanto que ela falou: eu quero que vocês façam um personagem que eu possa ter interações rápidas ali, sacadas de comédia muito boas, mas numa troca rápida assim, sem ficar quebrando muita cabeça, perdendo muito tempo. Então você imagina, você se colocando no lugar da RuPaul, sabe? A frustração que ela deve ter de ver aquelas drags não fazendo render um quadro que tem um potencial imenso. Então nesse sentido, quando eu critico que Snatch Game é superestimado, não é pelo desafio em si, mas é pelas drags que tem ano após ano aparecido ali e feito um desafio medíocre. Mas ainda bem que nessa 12ª temporada, essa impressão que eu tenho de ser um desafio superestimado não vingou e foi um desafio muito, muito bom. Eu gostei demais. É, mas também tem aquela coisa de, por exemplo, a RuPaul dá a sugestão de um personagem e a drag não conhecer. Mas o que é legal e também a sacada boa do Snatch Game é você ser muito ligado em cultura pop. Por exemplo, você falar um personagem ali que a RuPaul não conheça muito bem, ela vai na casa dela, os produtores também se mobilizam pra pesquisar sobre a vida daquela personagem. Então, pra uma drag que tá indo lá, ela tem que ter muita noção da personagem também de cultura pop. Porque senão acontece igual aqueles casos que a RuPaul jogava piada pra Brita ou pras outras drags e elas ficavam tipo: tá, eu não sei o que que é isso, então eu não vou dar uma resposta boa, porque eu não sei o que que é. E se você também não tem uma sacada boa de cultura pop, é igual a RuPaul falou, você improvisa alguma coisa ali. Um exemplo, você é a RuPaul, você não sabe tanto da vida da RuPaul, seja uma RuPaul doido, uma RuPaul sem noção, uma RuPaul louca, mas que ainda fique engraçada, que foi no caso da Gigi. Se ela realmente imitasse uma robô ali do jeito que ela era, não ia ficar tão legal. Então, o que eu gosto do Snatch Game é ver assim, se a drag é muito ligada à cultura pop, ou se não ela é mais fechada naquele mundo dela que ela vive. Pelo menos nesse Snatch Game, né, a RuPaul exigiu bem mais dela e também exigiu personagens mais fáceis do que os Snatch Games passados. Eu não acho que Snatch Game temático seja o problema. O problema mesmo são as drags serem fracas, não conseguirem fazer uma comédia boa o suficiente que justifique. Mas fora isso, eu fiquei muito feliz com esse Snatch Game mesmo. Nossa, me lembrou os primeiros Snatch Game. Eu, quando comecei a ver RuPaul's Drag Race, foi pela terceira temporada. E ele, pra mim, tem um dos melhores Snatch Games da vida. E depois eu vi o Snatch Game da segunda temporada, na sequência, e também eu achei muito bom. Embora ele seja o Snatch Game que eu acho que até hoje é o Snatch Game mais longo do programa, nossa, ele foi, assim, um bloco inteiro de mais de 10 minutos, se eu não me engano. engano. Mas ele foi um Snatch Game muito divertido. As drags fizeram realmente piada. Teve drag que fracassou, mas é o que eu já comentei, né? Aquele fracasso engraçado que você ri. E esse Snatch Game da 12ª temporada me lembrou um pouco desses primeiros Snatch Games, que as drags estavam ali mais comprometidas em fazer graça do que em aparecer. Porque esse que é um problema, né, do Snatch Game. A drag quer aparecer mais do que a RuPaul, quer aparecer mais que as outras drags, quer aparecer mais que o próprio quadro em si e acaba se perdendo. E aí, depois do Snatch Game, a gente já teve um momento lá das drags interagindo na sala de trabalhos, e foi quando a Widow Von Du comentou sobre a sua história de vida, que ela foi expulsa de casa e que ela teve muitas relações abusivas, mas que por fim ela conseguiu se encontrar com a drag e hoje é feliz. E as drags demonstraram amor pela sister. Eu achei isso legal, achei fofo. E é um pouco de drama que sempre tem, né, em todo episódio de Drag Race. Eu acho que se não tiver esse mínimo de drama aí, não é Drag Race. E é até bom, porque dá um pouco de contraste, né? Num bloco você tá rindo que nem louco e no outro você já quer chorar. Drag Race sempre brincando com as nossas emoções o tempo inteiro. E por fim tivemos a passarela, que pra mim também foi uma das passarelas mais legais da temporada. Eu acho que essa temporada tá com passarelas muito boas. Embora nem todos os fãs estejam muito satisfeitos com as passarelas, mas eu acho que nessa temporada as drags investiram um pouco mais aí em seus looks e estão desfilando coisas muito, muito bonitas. E essa passarela foi uma passarela patrocinada. Pela primeira vez na história de Drag Race a gente teve uma coisa assim, que foi a passarela Frozen Eleganza, fazendo referência a uma peça da Broadway de Frozen. Eu tenho certeza que se não fosse pela pandemia de coronavírus que fechou tudo, a gente teria visto até mais aí de uma ação promocional desse musical. Todos os looks ali desfilados eu achei muito, muito legais, sério. Tipo assim, até mesmo da Brita, que no primeiro momento eu tinha achado que não tinha nada a ver, porque era o look mais colorido, diferente das outras. Eu achei que foi um look muito bonito. Eu achei assim, todos, todos muito bons. E os que eu mais gostei foram o da Jada. Achei da Jada lindíssima, parecia uma rainha do gelo. Eu gostei também do da Radiant Closet, foi o look mais lindo da Radiant Closet até o momento. Um look que eu achei bem criativo foi o da Jem, uma coisa meio monstro da neve, fazendo uma referência não só a Frozen, mas também a Game of Thrones. Agora, looks que eu não achei tão legal. O da Aiden, embora ela finalmente tenha vindo com uma peruca diferente, achei o look dela mais preguiçoso. E depois o look da Jack Cox, achei um look bem sem gracinha, embora seja muito colorido, muito bonito, mas não sei, achei que ficou meio nada a ver. Parecia que ela tava com uma asa na frente do corpo, então assim, tava mais uma coisa meio borboleta, pra mim não combinou não. Mas eu achei que foi uma passarela muito bonita e gostei de todos. Uma coisa que eu achei engraçada é que o povo tá começando a criticar a Didi Gucci, falando que alta costura é essa, se todo look que ela usa é uma peça na parte de cima e embaixo é sempre uma saia rodada. E eu comecei a reparar e ter um pouco de sentido essa crítica da galera, mas ainda assim eu achei o look da Didi Gucci até fofinho. E como a Michelle Visage disse, é na riqueza de detalhes que tá a grandeza do look dela. E por fim teve o look da desclassificada, só que apareceu tão pouco que acho que nem vale a pena comentar, mas foi um look que eu também gostei, deu uma coisa meio fada da neve, mas como não deram muito destaque, então nem vale a pena comentar tanto. Ah, e outro que eu não gostei foi da Widow Von Du. Até então acho que os looks da Widow Von Du foram muito bonitos, mas esse, embora também tivesse uma temática aí de naufrágio, de Titanic, mas eu não gostei não, achei um look bem feinho. Os visuais que eu gostei foram o da Jack, o da Gigi Good e o da Jada. O da Jada eu gostei bastante porque aquele visual pode ser usado como um cosplay da Tempestade, por exemplo. No Twitter ela postou uma foto assim mais editada do que tá no Instagram da Drag Race. E pela edição ali da foto que fizeram, ficou muito parecido com a Tempestade. Eu gostei bastante disso por não ficar preso só em alguma coisa assim, uma fada da Disney ou senão aqueles visuais mais genéricos. Mas assim, os visuais que eu não teria assim, como salvar, foi o da Aiden, por ser um visual mega, mega, mega simples, e o da Widow. O da Widow também concordo que ela apresenta, assim, visuais bem legais, bem criativos, mas esse não se conectou muito bem ali com o tema da passarela, que era algo gelado. Ela pode ter tido uma história, mas eu acho que se ela tivesse ficado, assim, pra receber as críticas, iriam fazer aquela mesma coisa, tipo, qual é a história por trás do seu visual? E se eles perguntam isso, você já sabe que não vem coisa boa. Os visuais que eu não gostei tanto foram esses dois. O visual da Brita eu gostei. Por mais que eu ache que a Brita se vista também como aquelas pageant queens, eu gostei um pouco desse visual, porque foi uma coisa também diferente. Não foi aquela coisa só usando a cor azul, branca ou prateada. Ela conseguiu usar as cores todas, que ficou uma coisa legal e também lembra um pouco da logo da Disney, que tem essas cores que ela acabou usando também. Achei, assim, um visual bem legal e trabalhado. E a desclassificada eu nem comento, porque a gente já sabe que não vai adiantar nada, mas também foi um visual bem o que tá acontecendo, mas foi um dos que eu não gostei também. E o Bottom 3 não podia ser diferente. Caiu Britta, Crystal e Aiden. E acabou dublando Britta versus Aiden. Uma coisa que a produção com certeza vinha construindo desde sempre e aproveitou esse momento para poder fazer com que as duas tirassem aí o tiratema de quem era melhor. Elas dublaram Let It Go, a versão que rola nesse musical da Broadway de Frozen. E por fim a Britta venceu. Teve gente que achou que até que merecia ser double sachet. Mas eu achei que foi um lip sync assim, razoável. Não foi ruim nem bom, mas foi um lip sync decente. E eu gostei muito que teve até efeito especial, coisa que a gente não vê em Drag Race, né? Foi realmente um episódio patrocinado, porque além das peças de gelo que teve durante o desfile das drags, na hora do lip sync rolou até uma chuva de neve. Eu gostei bastante, achei bem legal assim. E a gente acabou perdendo a Aiden. Aiden levou sachê away. E é isso, né? O que a gente pode fazer? Ela de fato é a mais fraca, não só no Snatch Game, mas também na passarela. E o fato dela ter caído no bottom no passado, não só ela, mas a Britta também, mas eu acho que na somatória ela acabou perdendo e saiu. Mas sendo bem sincero, não acho que isso seja uma vitória da Britta também não. Acho que a Britta é uma questão de tempo também dela voltar a cair no bottom e ser eliminada, porque não tá mostrando nada, só fica resmungando e isso vai acabar sendo cobrado e eu acho que vai ser cobrado em breve. Britta, se não melhorar no próximo episódio, bye bye, porque sua hora também já chegou. É igual que eu falei agora há pouco, a produção usou das duas, como a Aiden já saiu, provavelmente a Britta caindo de novo no bottom, a produção vai falar, ó, tchau, não dá mais, porque vai ser o terceiro lip sync se ela cair pro bottom 2. Mas uma coisa assim que eu acho que poderia ser diferente, seria se a Britta tivesse saído e a Rock tivesse durado até agora. Eu acho que a Rock, ela poderia fazer um personagem legal e também conseguiria carregar um pouco mais da dinâmica da Jack e da Gigi no Snatch Game. Mas esse daí só são possibilidades, né? Nunca se sabe. Mas acho que se já tivesse tirado a Britta antes, não teria, assim, tanta encheção de saco e também ficaria uma coisa mais fluida, mais legal de assistir e não ficar vendo só reclamações, porque a gente já vai ver no próximo episódio que vai ter outro tipo de reclamação, ela vai dar graças a Deus que saiu, mas alguém vai reclamar dela. Essa eliminação da Aiden, ela traz um gosto agridoce pra boca. É uma coisa meio doce e amarga. Por quê? Porque é triste ver uma drag eliminada. Acho que por mais chata que a drag seja, é o sonho dela que tá em jogo. Então quando ela sai, é o sonho dela indo pelo ralo, tecnicamente. Porque Drag Race abre muitas portas. Então muitas drags, depois que passam pelo show, têm uma carreira estrondosa de muito sucesso. Mas a parte que eu acho que vai ser engraçado vai ser exatamente a Britta com o ego lá nas alturas, jurando que ela é a melhor, que ela venceu sua grande rival e que agora ela vai poder mostrar tudo de bom que ela tem, porque que ela é a grande artista do ano de Nova York e aí ela vai mal no desafio, porque esse é o grande problema, né? A pessoa sobe tanto na crista, se acha tão foda e não consegue mostrar o trabalho melhor que a outra e acaba se dando mal. E eu acho que essa pode ser a trajetória da Britta. Implicou tanto com a Aiden que esqueceu do dela e aí ela também não vai durar muito no jogo. Eu tô ansioso pra ver aí como que vai ser a dinâmica da participação da Britta no decorrer dos próximos episódios. E por fim teve o Untucked, mas o Untucked eu acho que não tem grandes destaques. Só as drags mesmo lavando roupa suja, falando que elas precisam levar mais em conta as críticas dos jurados, não ficar o tempo todo dando desculpas, que esse é um problema, né? As drags entram numa competição pra serem julgadas e ficam o tempo todo reclamando. Ai, o jurado foi injusto comigo. Ai, o Paul, Michelle Visage falou isso, eu não gostei. Tipo, gente, você tá numa competição pra ser julgado, então não é o momento de vocês ficarem cheio de nome toque, cheio de coisinhas, jurando que são a grande revolução da arte drag. Eu acho que você tem que botar o pé no chão e fazer a coisa acontecer. Se você vai ser a revolução da arte drag, o tempo dirá. Mas não vai ser em Drag Race que você vai conseguir essa revolução, porque Drag Race tem o seu padrão, tem as coisas que eles esperam que aconteça. O negócio é você embarcar aí no que os jurados esperam de você e mostrar um bom jogo. A prévia que a gente vê um pouco do comercial para o próximo episódio vai ser um musical baseado na Madonna. Como a gente já sabe, a passarela de Madonna da 8ª temporada foi um fiasco. Eles tentaram refazer alguma coisa. Eu espero, assim, do fundo do meu coração, que esse musical baseado na biografia não autorizada da Madonna pra RuPaul seja uma coisa legal de assistir e que também ela acabe elogiando depois, porque se for uma coisa meio porca, que só teve visuais tudo igual uma a outra, eu acho que a RuPaul já pode desistir desse tema de Madonna e esquecer que um dia ela poderia ir pra Drag Race e homenagear ela, porque se for esse tipo de homenagem, ela nem vai se dar o luxo de comentar alguma coisa na rede social ou falar com a RuPaul. quanto a trajetória de Madonna em Drag Race, e realmente acho que nem precisa mais fazer uma passarela pra Madonna. A não ser que a produção forneça os looks das drags, a tendência é que sempre role looks copiados e looks zoados. E eu espero que esse musical realmente valha a pena e honre um pouco aí da história da Madonna, porque é a nossa grande rainha do pop e merece uma homenagem à altura. Mas Drag Race sempre nos surpreende. Os musicais do primeiro episódio quanto do segundo foram bons, embora o do segundo não tenha tido um grande destaque igual foi o primeiro, que teve até a presença da Nicki Minaj, pelo menos as drags mostraram talento pra performance. Então vamos torcer que pra nesse novo episódio elas façam uma grande homenagem pra Madonna e a gente se divirta, porque no fim do dia é isso. A gente tá vendo Drag Race pra se divertir e em tempos de pandemia do coronavírus, nada melhor que ter esse nosso grande reality aí pra nos distrair semanalmente e nos tirar um pouco dessas notícias aflituosas que têm saído diariamente. E assim encerramos mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site batendocabelo.draglicious.com.br e siga nossas redes sociais @bcrodsaulete com dois L's. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod, e até o próximo podcast.